Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Com Bruno Blatt e Carlos Raíssa. O ano de 2020 foi horrível em vários aspectos para o mercado de açúcar. Foi um ano de recorde. E 2021, como será? CBN, top de 5 segundos.